Ô, meu, os caras me esqueceram aqui dentro do CD, meu. Fui lá na casa do Fábio Luiz gravar lá, os caras me deixaram aqui dentro faz horas, ó. imagina ficar dentro do CD, meu.